la 02 no. 0121. Bom dia, 3296. 3296, Alfa, chamando da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, 3296. Zona 260 para a cidade, 179-1310, Natal. Fax autorizado, parte 1 no Índia, ponto espera da 90 Torre, 1-1-8-9-5, altímetro na 0-5. Dia 15 e 18, 95 na espera, dia 4, dia 60, bom trabalho. Que Lupa Vita tá na escuta ainda? Confirma pro AB. 0121. Só confirma pra mim, aeronave é o Charlie 310? Sim, e agora você pode chamar a torre, 1895, acionamento táxi. Você vai ser a Juliette, você espera na Juliette. Gente, Lima Serra Juliette. Você vai guardar a aeronave taxiando no pátio assim que livrar a Juliette, a aeronave da Gol ingressa, contorno pátio 1 no Lima, Mai, Quebec, chama na Quebec. Após a Gol, ingressa, contorna, no pátio 1, no Lima, Mike Quebec, tudo que quer dizer. 1896, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, então 3896. Salvador, bom dia. Azul 4207 para o Santos Dumont, nível 380 para Mike. Azul 1407, bom dia, autorizado Santos Dumont, 380, motor 110, decolada 110, curva direita da Eule da Bridge, controle 12080, acena 5463. Tive, estou autorizado 2000. Ok. Eita, terceira da Eule da Bridge, apesulo 10-0 via. Controle 208. 5463, transponder azul 4207. 4207, correto, chama para o pushback acionamento. Já lhe chama azul 4207. Estou avistando, estou me ajustando aqui. 7. Oi, Salvador, bom dia, vou no 260. 260, bom dia, mantém ponto de espera guardando. É, pode esperar, 260. 5367, bom dia. João Pessoa, copia? Bom dia, João Pessoa, copia. Autorizado, 5367, João Pessoa, 190, Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 12080, aciona 5477. Aproximação, informa aí que está ali. Obrigado. 5367, correto, chama para o estacionamento. Sonda 59. Direita 219, vamos lá. Uno 260 após companhia na final, na curta final, ali mantém capseiro no zero. Após companhia na final e mantém no zero, 260. Oi, Salvador, gol 9250. 9250. Estabilizado, baixou e travou. Te informa a pista livre, a companhia já livrando na Golf. Vamos estar 38 na escuta, agilizando a mesma possível para a mesma pista. Está livrado, vamos estar 38. 9250, vento 1-0 graus, 129, autorizado pouso, pistão 0. Gente, baixou, travou livre na 1-0. Alô, gol 1738, livrou? 1738, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05, 1738. 0, desce ao nível 050, chegada a Mari. Agora, 050, chegada a Mari. Até o pátio 4. Tem que ver pista até o pátio 4 de Mariana Juliette. Salvador, uma boa, tá? 3895, informação November. 3895, autorizado Guarulhos, 340, perdulão 16. Decola da 10, curva direita da Euleda Bridge, controle 12080, aciona 5501. São Paulo, Guarulhos, me deu 340, perdulão 16. Decola da Euleda Bridge, 5501. Confirmo o controle? 12008. 1208, obrigado. 3295. Pedro 95 reto, chama pushback acionamento. Obrigado, repórter. Paulo Salvador, bom dia, gol 9250, pista 5. Gente, o 9250, aguardo o tráfego da companhia que está na Alfa, podem prossegue Alfa Juliette, portão 10. Passagem aeronave da companhia na Alfa, Alfa Juliette, portão 10, gol 9250. Trip 5367, autorizado para o chamataque. Cliente possível, acima o transponder 5470, confirme o nível que solicita. 5470, acionado no transponder. E o nível escolhido foi 085. Agora eu gostaria de pedir permissão para sobrevoar primeiro ali o voo de São Paulo e depois a Troá direto. É possível? Gente, eu quero mais sobrevoar mais baixo no 085. Eu quero sobrevoar mais baixo. Sobe para 2.500 pés, 2.500 pés o uniforme Eco Delta Vitor. Positivo. Tá no 407. Aguarda do 407. Controle voo 260, decolou. Voo 260, contato radar sobe o nível 390, sai da PUCA. 39 na PUCA, subindo 260. Novamente? Quando tiver criar a ficha. Tango, papá, papá. Salvador, CNA 6255, informação Michael. 6255, desce ao nível 060, chega da Mare. 060, chega da Mare, 6255. Taxi trip 5367.50 a bordo, 5 horas de autonomia, alternativa Natal. Natal, 5 horas e 50 a bordo. Vai observar as duas aeronaves da Gol que estão taxiando, elas ingressarão no pátio via Juliette. Assim que as duas estiverem liberadas, está autorizado seguir via pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da Uno Zero. O altímetro é 1015, quando pronto para decolagem, Uno, 18.95. Azul 4207, coordenando com a equipe de solo, após o táxi do ATR da Trip, a sua cauda, está autorizado o puxe e acionamento, o altímetro 1015, chame para o táxi. Coordenação, após a liberação da aeronave da Trip, autorizado, vai chamar o táxi do 4207. Romeu, acho que guarda a coordenação, mantenha 1500 pés. Romeu, acho que eu faço um check no equipamento rádio, estamos bebendo bastante água. Agora melhorou, tá clareza 4. Oscar Uniforme, está autorizado para Valença, Uno Mil Pés, a rota direto. Decola da cabeceira 17, com curva à direita, para o corredor Axé. O transponder é 0113 e o controle em 120.8. Cotejo. O Whisky Oscar Uniforme, correto. Qual o pátio que se encontra aí, o ProB? Ok, 05 e no pátio 5. Chame a torre em 1895 para acionamento, táxi e decolagem. Tenha um bom dia, Whisky Oscar Uniforme. 67, bom dia, autorizado a alinhar e decolar 120 com uma 12 9. Autorizado a alinhar e decolar, Felipe 5367. Xané 6200, desse mantenha 3000, ajuste 1015. 3015, 6200. É 255, continue descida até 3000, ajuste 1015. Não, desça até 4000, ajuste 1015. 4000, pegue 6255. Otango, Yankee, Serra, Serra, prossiga. É de Vera Cruz, confirma. Nome, tipo de equipamento, mantendo 500 pés, ajuste 1015, Yankee, Serra, Serra. Foi feita a notificação de voo? Gente. Controle Salvador, 35220. Ciente da informação, November. Mantendo front maré no ponto ideal. 5220, voo ETAP, desse mantenha 050, chegada a mare. Voa ETAP, descendo para o 050, 5220. Gol no 260, passa nível 160, chame o centro em 12545, alterna 12685. 2545, 2685, obrigado. Chame 6200, desça para 2000, autorizado LSXG, informe estabilizado. 2000, autorizado LSXG, reporta aí estabilizado, 6200. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, prossiga. Sala Azul 4207, tem 9090 no POB. 0-10, autonomia Santinas com maternidade do Médio. Tá livre o táxi, à direita, no ponto de espera, chame a torre em 1895. É, tem uma voo e uma dia, o Azul 4207. Livre táxi, ponto de espera, chama 1895, Azul 4207. Obrigado, igualmente, boas festas, Azul 4207. Papa Vitor, inicia o táxi, reporte no ponto de espera, pronto para decolagem. Escreve Papa Vitor. Confirme para Tour Salvador. Livre, reporte na Papá para ingresso Whisky Oscar Uniforme. Estacionário 6200. 200, complete final ILS, Torre 11895. Muda no 895, onde? Colono zero. O vento é de 120,12 nós, 4207. Ali decola 4207. Tente manter o litoral, 1500 pés, reporte através de Pessoa Sul. Xané 6255, desse mantenha 3000, ajuste 1015, 1095. 3000, 1015, 6255. Tá, alinhar e decolar sem parada, agilizando manobras. Sem parada, a linha decola da 17, 130 com 14, 9 quilos, Papa Vitor, tem tráfego agora para passar o marcador externo. Cola Salvador, Oceanero 6200, passando externo, baixado checado. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Tráfego iniciando procedimento de decolagem na cabeceira, 1-0, vento 120 graus com 14, nós informarei pista livre, Oceanero 6200. Guardando pista livre, 6200. Yankee Serra, Serra, reporte através do farol da barra, Yankee Serra, Serra. Ok, Pituba. Então mantenha o litoral e reporte através de Pituaçu, mantendo 500 pés. Correção Azul 4082, autorizada a chegada a Mari. Desce e mantenha o nível 080. Mari, 080. 4082, voe direto Itap da presente. Itap da presente. Salvador, bom dia. Quilo Papa Vito decolou. Se autorizar, voe direto Cairu pro 252, 2500 pés. Salvador, boa tarde, Azul 4207, decolado. Tipo, voe direto Cairu, mantendo 1000 pés inicialmente. Mantendo 1000 pés inicialmente, 4207, Vitor. 6255, 4000 para 3000 pés. O que chamou o controle? O Xenia 6255 já passou 4000 para 3000 pés. 6255, desça 2000, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, sinal ILS 6255, reportarei estabilizado. Quilo Papavito, tem um tráfego sentido contrário, aliás, dois tráfegos, um helicóptero mantendo 500 pés, está próximo a Pituaçu, e outro é um Bravo 962 Alfa, 7 milhas à frente, mantendo 1.500 pés. Prima Quilo, paciente, Quilo Papavito, reporta na frente habilitado. Controle Azul 4207. 4207, saída da El, sobe ao 380, vigilante. Da El 380, Azul 4207. Olha, eu vou passar no XA. XA, prossiga. Passou para o seu assunto, ainda não recebo o seu transponder. Mantenha 500 pés e mantendo também o litoral. Chame a torre agora na frequência 118.95 para coordenar o povo. Eu dou a... Bom dia. Bom dia, bom dia. Tá agora, já passou pro Pituaçu, senhor. Tá próximo ao Itapuã, farol de Itapuã. Tem dois pousos no final na imagem. Sente. Diante de Serra Serra. Tem condições de agilizar aí o cruzamento da final da ONU Zero? Confirmando, faça espera aí no farol de Itapuã. 500 pés no farol de Itapuã, devido a tráfego na final ILS. Após o pouso, será autorizado cruzar e prosseguir em direção a Rimário e Yankee Serra Serra. O Skelscrew uniforme deverá decolar e manter a reta até atingir 1.000 pés. Está livre a decolagem da pista 17, o vento 1.12 nós. Temos helicóptero fazendo espera a 500 pés na vertical do farol de Itapuã. Até atingir 1.000 pés. Nessa altitude restrito 1.000 pés pelo corredor axé. Xenia 6255 Trip 5220, continue descida para 2000, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000, reporta STB0 Trip. Controle o quilômetro no Cravete. Mantenha o litoral, chame a torre 11895, quilo Romeu Asco. 11895. Quilo Papavito aguarda 2000. Sente, aguarde o quilo Papavito. Azul 4082, continue descida para 4000, ajuste 1015, 1015. 4000, ajuste 10, 15, azul 4083. Controle, Quilo Serra Lima para iniciar descida. Quilo Serra Lima desce ao 050. 1.500 pés, ficará em espera sobre o farol de Itapuã. Fique atento ao tráfego, isso que mostra o uniforme. Vamos lá. Aguarde. Nós, 6255. Ok, livre pouso, estou no zero, está baixado travado, 6255. Yankee Serra Serra, reporte visual com Airbus da Ocean Air na final do ano zero, Yankee Serra Serra. Visual com ele, está autorizado, passa na retaguarda. Ok, passando a retaguarda do tráfego, prosseguindo em Rimar, reporte na vertical para pouso. No momento, vento no aeródromo é de 1.20 graus com 1.49, Yankee Serra Serra. Paciente, o Yankee Serra Serra. Atingiu 1.000 pés, isso vai continuar. Mantendo 1.000 pés no corredor, reporte passando o farol de Itapuã. Chama atenção para o tráfego, mesmo tipo, efetuando espera a 1.500 pés. Afirmativo. O Romeu Oscar está visual com Airbus na curta final no zero. Afirmativo e com Aslan na minha direita. Então, mantenha a linha do litoral e prosseguindo, aguardando autorização para cruzar o campo 1.500 pés. Aqui, Romeu Oscar. Raposa na 35, senhor. Raposa na 35? Certo, então. Assim que cruzar com o tráfego que está mantendo a linha do litoral, ajuste para a final da 35 e reporte na curta final. Aqui, Romeu Oscar. Oscar. aviso lá com o Vila Romulás, que é o Luiz Carlos de lá. Luiz Carlos Uniforme, ciente, provendo separação visual com o mesmo. Ao cruzar com o tráfego, transfere controle na frequência 1208 até a volta, o Whisky Oscar Uniforme. 208, obrigado. Jete Bravo Delta, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1095. Do 5 para o 3, está autorizado. Aguarde para iniciar o táxi. O Gillette está nos loucos. Confirmando, tem o táxi autorizado até a Papá. Agilize na medida possível, reporte para cruzamento da 17. 6255, solo aos 45, libere a direita, chame solo em 1219. 219-6255. Receptando agora o sinal da 35, quilo Romeo Oscar. Pouso autorizado na 35, 120 graus, 1129, quilo Romeo Oscar. Pouso 35, Oscar. Ok, se tiver condições, reduz até 190 nós. Reduzindo para 190. Salvador 6255, Oxa, né? Oxa 6255, bom dia. Taxi na Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette, portão 8, 6255. Na pista 35, Juliette, estamos de louco. Serra Serra, ciente, informe solo. Pouso por conta e risco. No momento, vento no aeródromo 120 graus com 1049. Salvador, uma boa, 3295. Ponto de espera da 10, está pronto. Decola imediato, sem parada na pista. Afirmo. Está autorizado, sem parada na pista, 120 graus, 1129, 3895. 3895, a linha aqui decola sem parada 10, obrigado. Juliette, Tango Zulu, efetue o cruzamento da pista 17 e na Lima chame solo em 1219, Juliette, Tango Zulu. Romeo Oscar, seu solo aos 4,5, backtrack, aguarde a passagem do Cessna 402, após prossiga para o pátio Aerostar. Vento 130 graus, 149, 3895. Reforme localizador. Autorizado, importado localizador, 402. Papá, informe Eco Delta Vita, controle. Já tem chamada de pouso? Gente, copiado. Chame agora o centro Recife na frequência 1251, na alterno 3325. Quilo Sierra Lima, desça para 2000 pés, reporte localizador, ajuste 1015. 2000 vai chamar o localizador, Quilo Sierra. Bravo Delta, desça para 3.000, ajuste 1.015. 3.000 Delta. ...895 da TAM, decolou os 48, chame controle 1208, um bom dia. 208, amigo, bom dia, bom trabalho aí, obrigado. Igualmente. 5220, livre pouso no 0110, 110 graus com 14 nós. Deve pouso, trip. Bianchi Serra Serra, sua posição. Bianchi Serra Serra, Torre Salvador. Dadael, vigia lá. 3895340. Índia Zulu. Atento, a Bianca estacionando aí no portão 18 em instantes. Inicie, ingresse apenas até outra vez do portão 9, aqui o Avianca vai estacionar no portão 8. Juliette Tango Zulu, tem sim. É, autorizado então para a Vitória da Conquista, uma centena, rota direto. Decola da cabeceira 1-0, com curva direita, subida Arbor, após Elefa e após, perdão, Arbor, após direto Conquista. O transponder é 5517, o controle é 120.8, corteje. Decola da 1-0, curva à direita, sai da aula, após direto, uma centena autorizada. Juliette Tango Zulu, correto o cotejamento, táxi então até o pátio 3, chame lá quando pronto para acionamento táxi, ok? Márcio 082 aguardado. Só para 2000. Autorizado, final de LF, que se reinforme localizador. 2000 para você. Zero, solo 50, 50, libera a direita, chame solo 1219. Liberar a próxima direita em 1219 após trip 5220. Permitido. Serra Lima interceptando o localizador. Ele complete o final ILS, chame a torre 1895 quilo Serra Lima. 1895, bom dia. Bom dia. Repouso do 4010. Torre Salvador, Papa Romeu quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, centro do tráfego número 2 para pouso, reporte na curta final checado, 110 graus, 1129 quilo Serra Lima. Gente, tem intenção de pousar na 1-7 a partir do marcador externo? Gente, então a intenção após o marcador é modificar e prosseguir visual para o 1-7. Gente, aquilo Serra Lima, então eu considero o seu plano modificado ao 5-2 e após com o tráfego pela direita ao 1-7, reporte na final checado aquilo Serra Lima. Gente, Lima, chamará no final checado. Solo 52, libere direita, solo em 1219. 219-4082. Bom dia, é o Cascavel, 76, Cascavel Natal, solicitou o comandante. Ok, é o Força Aérea 2477, Cascavel 76, é isso? Afirmo, tá, o cliente está vendo, está de o B34, pronto para cópia e aqui, ok, o Cascavel 76 está autorizado o 190 para Natal pela Golf 677. Decola da cabeceira 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5542 e o controle opera em 120.8. Cotegi. Natal, nível localizado pela Golfo 677, decola da pista 1-0, curva esquerda, saída puta, transição Caju, aviona 5542, controle 1208. Correto, o Cascavel 76 com 3-4 a bordo no pátio militar, está livre acionamento, altímetro 1015, chama para o táxi. Altímetro 1015, livre acionamento, chama para o táxi, Cascavel 76. Tranquilo, Quebec Serra, bom dia. Mantém a escuta, por gentileza. Azul 4082 na escuta? A escuta livrou na escuta. Azul 4082, está autorizado prosseguir o táxi via Alfa e Juliette para o pátio 1, posição 1. Alfa, Juliette, posição... pátio 1, posição 1. O 4082. Quilo Quebec Serra, prossiga para o solo. Está com horário foi a notificação, por gentileza? Sente só um minutinho, Quilo Quebec Serra. Casal 72, boa tarde, senhora, identificação. Tem contato radar, desça e mantenha 050, voe Mari para chegada Mari, vigilante. Descida até o 050. Então, 3895, passa 160, chame o centro em 125, 193325. 125, 193325, bom trabalho, obrigado. Estabilizado, problema. Bom dia. Livre LS, torre 1 no 895. Pois não. Prova Delta, passou de terra. Reporte checado, uma centena, uma dúzia nós. Tá, propõe o cancelamento, até prosseguir fazer o acesso. Ok, modificado ao 56, reporte na curta final no 7, Bravo Delta. Uma curta. Copia. Quilo Quebec Serra, autorizado para Morro de São Paulo, Serra Novembro, papapá, pela a 1 mil pés direto pela linha do litoral. Decola da cabeceira 17 com curva direita para o corredor Axé. O transponder é o padrão 0123 e o controle em 120.8. Cotejo. Correto, o Quilo Quebec Serra, chame então a torre 1895 para o acionamento do táxi de decolagem. Bom voo e até a próxima. Eu 91 na escuta, para a conta. Escuta. Então 3191, autorizado para o Galeão, Nior, voo 340 pela Upper Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10. Com curva direita, inicialmente no perfil da subida da Euleda e após voo direto bridge, o transponder é o 5503 e o controle em 120.8. Cotejo. Autorizou 340 Galeão na da Euleda bridge, Upper Zulu 10 até SMAP após Lúvito e Barbacena. Decola com curva direita, 340 nível autorizado, 5503 transponde, 208 controle, TAM 3191. Correto, TAM 3191, chame pronto para o acionamento no 062. Chama lá. Serra, que o Delta prossiga. Eu tenho um plano aqui vencido para as 13 horas, o senhor fez uma DLA? Confirma. Ok, ciente, aguarde um instantinho, Serra, Quilo Delta. Bravo Delta, solo 59. Qual o pátio? Vai ter 180 e táxi até o estacionamento, não me escuta, Bravo Delta. Contato radar passando coral, autorizado chegada a mar, e voe mar e chame de áudio descida. Fala Salvador, voo 9250, informação no centro, autorização. Voo 9250, não tem seu plano com o horário, por gentileza? É, 14-13. A gente aguarda o instante, 9250. Aguardo o destino a Recife. Parou 050. Cascavel 72, autorizada a descida até 3 mil pés, ajuste 1095. Para 3 mil, estado em linha de Cascavel 72. Cascavel 76, tá livre o táxi na Hotel Chame a Torre em 118.95 para o cruzamento da pista. Hotel Chame a Torre, 18.95 para o cruzamento. 7.015 ajuste, 1.500 pés, já pode ir através de Paripe para ingressar no Interlagos. Serra Kilo Delta, aguarde o instante. Papapá, Serra Kilo Delta, na escuta para cópia? Serra Kilo Delta, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 380, pela APER Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, após direto Pirassununga. Autorizado. Está livre do cruzamento, após o cruzamento, retorna para o solo, vai tomar. reator. Conduz a bordo, qual o pátio? Ok, entendido a aerostar. Chama então a torre 1895 para o táxi de decolagem. E tenha um bom voo, um bom dia, certo, meu Delta? Torre, São Salvador, tanto que eles vão no avião no 62, é pushback, acionamento. Autorizado, chama para o táxi. O gol, perdão, tanto 31 no 91. Chama lá. Torre, gol no 777 para posicionamento, posição 5. Gol no 777, livre posicionamento no 5, chama para o táxi. O altímetro no 0, no 5. Livre, chama para o táxi. Gol no 777, é o 5. O Cascavel 76 já cruzou a pista, está na Alfa. Cascavel 76, prossiga na Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, na parte da Juliette. Problema, gol 9250. Eu gostaria de saber se já encontrou o nosso plano, ou caso da negativa, para a gente já entrar em contato com a companhia. Eu recebi aqui uma informação, está faltando ainda o transponder, ou seja, significa que o plano ainda não foi tratado pelo centro. Se a companhia tiver um contato lá no CGNA para poder agilizar, eu agradeço, ok? Perfeitamente, muito obrigado. No 777, está iniciando o push, confirma. Iniciando agora no 777. Ok, ciente, é que tem um aeronave da FAB para taxiar a sua cauda, mas está autorizado o push. Se for imediato, inicia imediato, já foi autorizado. Vai iniciar imediato no 777. Cascavel 76, aguarde o instante para prosseguir o táxi antes da Juliette. Matéria posição. E reporte na Papá, Serra, Kilo Delta. Livre decolagem, 110 graus com uma dúzia nós, Kilo, Quebec, Serra. Ingresse via Juliette, após Índia, para o ponto de espera da 1-0. O altímetro 1015, quando pronto a torre 1895 novamente. Tenha um bom dia. Está encurtando a aproximação para 17, confirme. Afirmativo. Forte na curta, sinal da 1-7. Lima, Kilo, X-ray. X-ray, reportaremos. 3-2, desse mantém a 3 mil pés, ajuste 1-0, 1-5. 3 mil pés, qualidade 25 de janeiro, 3 mil. E o Sérgio, Delta, está com baixo parado, papá. Ciente, mantenha, papá. Serra Kilo Delta. Correu, o Mike Eco Delta está lhe chamando. Confirme? O Mike Eco Delta lhe chama, já lhe chamou as três vezes aí. Mike Eco Delta, chamando a Torre Salvador. Kilo Quebec Serra decolou aos 08, controle em 1-208 até a volta. 208, obrigado. Controle, pelo jeito não está copiando o Mike Eco Delta, ele está informando 100 cães aí na taxiway, não sei qual. Olha. 9, vê se ele consegue contato em 1219. Aguarde o instante para a cópia, 1-80, Ilhéus. 1-80, Ilhéus, confirma a saída. É, da El Leda direto a subida, ok? Maravilha, obrigado, não aguardo. Aguarda na central. Papá Romeu Zulu Alfa Charlie, ajuste 1015. Chame ideal de descida. Mas é 1-0 ou 1-7? Em tem intenção de pousar na 110 ou na 107? Oscar. Pousar em Salvador, confirme. Gente, então vou ir para Ipe, chame descida. Salvador, bom dia, papapá, Lima Uniforme Zulu. Lima Uniforme Zulu, prossiga. Tá de Valença para Veracruz, 1.500 pés, Senado 2000, para pouso em Salvador, Lima Uniforme Zulu. Gente, ajuste 1.015, mantenha 1.500 pés. Acione 01122 no transponder. Oscar Mike Romeu, aguarde o instante Aracaju. O Lima Uniforme Zulu, foi feita a notificação de voo? Negativo, sem contato de telefone, Lima Uniforme Zulu. O Gol 9250 na escuta do solo. Gol 9250, possível. É, o centro acabou de me ligar aqui dizendo que eles não receberam o mesmo plano, ok? Eles só tinham a perna de Confins para Salvador, se não me engano, que é uma que eu também tinha aqui, a chegada do senhor. Então, o de saída, eu vou pedir para o senhor entrar em contato aí com a companhia para ver se agiliza lá o plano, ok? Tudo bem, a gente vai entrar em contato e não tem nenhum outro plano aí com matrícula da aeronave ou com um horário parecido com outro número da companhia para receber. É, eu recebi, entendeu? Só que o centro não recebeu. Então, houve algum problema aí na transmissão da mensagem, não sei se eu recebi depois, se foi a IS aqui que criou. É, eu não sei exatamente o que aconteceu, ok? Tem que verificar lá. O centro, o fato é que o centro, que é o mais importante de receber, não recebeu. Tá bom, então vamos entrar em contato com a companhia aqui, depois eu posso me chamar. Muito obrigado. Solo Gol no 3% para o site, que é o 1189, está alternando Aracaju 0215 de autonomia. 2 horas e 15, 1189 a bordo em Aracaju. Está livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. O altímetro no 015, quando pronta a torre em 1895, tenha uma boa tarde, um voo no 777. Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de pé, quando pronto, 1895, obrigado, bom trabalho. Ajuste no 015. O Papa Romeu, Oscar Mike Romeu, na escuta, qual é o pátio que se encontra e o nível solicitado para Aracaju? Saíram em direção lá o bambuzal, não é isso? Ah, ok, obrigado. Eu vou informar para ela. O filme? 3191, boa tarde. Ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera 3191? Mantém. Prossiga. Você está sendo informado já central em Freire, ok? Qual é o POB? 03, ok? Bom voo, bom dia. O Mike, Oscar Mike Romeu. Claro, Salvador, 63, corrigindo, 62, 3, gol, Chané, posição 02, Galeano, 3, 60. Bom dia, Oxa 62, 13, aguarde o número 3 para cópia. Assista, obrigado, gente, da novena. O Gol 9250 na escuta para cópia. É o 190 na saída PUCA, veja mais. Saída PUCA, subindo para 190, na escuta da Fátima. Olha, o Pioneiro 32, está seguindo 3 no 10, está encontrando o Pioneiro 32, desça 2000, autorizado LS XR, forma estabilizada. 2000 autorizado, SXR, daqui a pouco tem informação estabilizada, Pioneiro. Aquilo que é Quebec CA, controle. escuto, vamos fazer um check aqui. Que ainda não estou recebendo, se não efetuar o cheque no melhor transponder, vai ter que retornar para Salvador, confirme. Vamos fazer o cheque aqui. 8-0, prova do cheque, decora 10, 16, a saída da EU, D da prova do cheque. 4-3, correto, azul 4463, apenas para confirmar, consta para mim que o plano é Yankee e que... sobre Ilhéus, cancela, prossegue visual, é isso? Afirmativo, ok, correto, chama para acionamento, está no portão 01. Salvador, bom dia, papapá, ali, Bonifácio de Lucas. Torre 11895. Quem mantém a 90, região na avião, não? 62 no 3, na escuta, para cópia. Lima Uniforme Zulu, conhece aí o hangar da Irmã? Afirmativo, mas pretende o pátio da geral, senhor, se possível. Presente. Tem condições de manter a presente velocidade até mais próximo para evitar a espera? Tem condições de incrementar um pouquinho? Pode incrementar um pouquinho e pode já uma perna do vento da 1-0, se possível, senão vai não auxiliar, senhor. Nossa, ok, então 1-0, não é isso? Se possível, senhor. Ok, então terá que efetuar a espera no setor aguardando para pouso na 1-0. Lima e no Fábio Zulu, efetuará a espera no setor norte com 360 à sua esquerda. Ah, então pode ir para o 1-7 mesmo e faz o taxi até o pátio da geral, sem problema, senhor. O Cascavel 72 no solo aos 1-6, libera a direita, chame solo 1-2-1-9. Liberar a forte, chamando solo 1-2-1-9. Serra Kilo Delta, decolou aos 1-6, controle 1-2-0-8, bom dia. Dois. Salve Salvador, Oxaner 6254, quinta da November, autorização Santos Dumont 380. 380 para o Santos Dumont será coordenado, ok? Eu tenho aqui o 360, aguardo um instantinho, Oxa 6254. Se o senhor já tiver o plano, pode ser o 36, depois a gente coordena lá, por gentileza. Ok, então Oxa 6254, autorizado para o Rio de Janeiro Santos Dumont, nível 360, pela Upper Zulu 10. Até ESMAP, após direto Lúbito e Barbacena. Decola da cabeceira 1-0, com curva direita, inicialmente na subida da El, Leda, e após voo direto Bride. O transponder é 5564, e o controle em 1-2-0-8, Cottage. Autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, 360, pela Azul 10, até ESMAP, ESMAP direto Lúbito, direto Barbacena. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Leda, o transponder. 4, 1, 2, 0, correto, Oxa 6254, chamo para acionamento no 08. Eu chamo, muito obrigado. Gol 9250, na escuta, para cópia. Na escuta, prossiga. Gol 9250, autorizado para Recife, nível de voo 350, pela Aper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5573 e o controle em 1-2-0-8, Cottage. 2-0, Recife, 350, 358, pressão 0-0, primeira curva esquerda, Puca, azul. Transponder 5573, controle 1-2-0-8. O gol 9250, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 10. Tá valendo, muito obrigado. Cascavel 52, que é nosso escuta. O Cascavel 72, ingresse na Delta e aguarde para o cruzamento da PTU. Ingresse na Delta, aguardando o cruzamento. Contato radar vigilância, autorizado chegada a Mari. Desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 1-0 no 4. Mari, 1-0 no 4, mais justo.